di via, poi passa l'est, quest'anno. Sagaz, Brasilia, 1, 2, 3, 0, ferma 1, 7, 3, 4. Solicito para Campina Grande, o 115, está no pátio 5, solicito autorização. Ciente, aguarde cópia, Lima Quilo Bravo. Aguardando Quilo Bravo. Salve Salvador, boa noite, Gol no 601, na gate 62, informação é o uísque 360, Galeão, por favor. Ciente, aguarde cópia. Leve, pode aguardar? Afirmativo. Obrigado, senhor, nessa escuta. Alô Salvador, eu vou no 764 para o táxi com 182 a bordo, alterna com fins, 3 horas e 41 minutos de autonomia. Autorizado táxi, ponto de espera, pistão 0. Gol no 764. Autorizado táxi para o ponto de espera da ONU 0, gol no 764. Papapá, Charlie Tango Alfa, autorizado Santos Dumont, nível 430, via Peruísque 50. Saída da EL, transição de NER. Controle 1 no 9 decimal 35, torre 1 no 8 decimal 60, transponda 5130. Autorizado 430 LJ, Angeles 50, da EL de NER, controle de 935, torre de 2 do dia. Confira, por favor, o transponda. 5130. Pronto para acionamento. Então, 8002, autorizado Galeão, nível 360, via Pesulo 14, saída da EL, transição Blaze, controle 1 no 9 decimal 35, torre 1 no 8 decimal 6, transponda 5141. 360 para o Galeão, saída da EL Blaze, via Pesulo 14, 1935, controle a torre 1386, 141, transponda, é o 832. Correto, chame pronto para acionar. Boa noite, eu tenho a identificação, disponível 060, chegada a Mari. 060 na Mari, voo 1602. Ação de identificação, autorizado chegada a mão, desse mantém a nível 060. Está 3560, ação de identificação, autorizado chegada a mão, desse mantém a nível 060. Primativo, 060 identificou, perdeu contato com o centro Recife. Possibilidade de interceptar o localizador nessa proa para o TAN 3560. Mantenha a chegada a mão, está 3560, número 3 na aproximação. Primativo, vai manter o TAN 3560. Gol no 602, desça e mantenha nível 050. 050, 602. 35, torre 1 no 8, decimal 6. Autorizado Campina Grande, 1 no 5, 7, 1 no 7, 1 no 7, 1 no 7, 1 no 7, 1 no 7, 1 no 7, 1 no 7, 1 no 7, 1 no 7, 1 no 7, 1 no 7, 1 no 7, 1 no 7, 1 no 7, 1 no 7, 1 no 7, 1 no 7, 1 no 7, 1 no 7, 1 no 7, 1 no 7, 1 no 7, 1 no 7, 1 no 7, 1 no 7, 1 no 7, 1 no 7, 1 no 7, 1 no 7, 1 no 7, 1 no 7, 1 no 7, 1 no 7, 1 no 7, 1 no 7, 1 no 7, 1 no 7, 1 no 7, 1 no 7, 1 no 7, 1 no 7, 1 no 7, 1 no 7, 1 no 7, 1 no 7, 1 no 7, 1 no 7, 1 no 7, 1 no 7, 1 no 7, 1 no 7, Correto, chame a torre pro táxi, Lima Kilo Bravo. Maravilha, pro táxi, Kilo Bravo. QOB? 764, decolou aos 02, controle 1935. 1935, no 764, boa noite, boa semana. Momento. 76, qual foi gente? Clear, bom arrival. Change flight level 070. Bom 076, turning flight level 070 and clear to bom arrival. Cruzando todos os canais, chamou o centro brasileiro na frequência 1230, alterando 1273. Dole o pito, ou 1764. 60, quando possível, voadona reduzida, tá com o tráfego número 2, não esquece. Zulu 14 até o destino, decola da 10, curva direita, saída da El, transição Blast, controle 1 no 9 decimal 35, torre 1 no 8 decimal 6, código transponder 5151. Para 2409, está 3560, número 3, aproximação. Tem aqui 2409, está 3560. Controle Salvador, o Patango Tango está cruzando 045 em descida para o 040 em condições Vitor Marciale. Propõe mudança de aéreo, se autorizado, tem condição de voar a proa da rotatória. Intenção de pouso na 7. Papapapau, Patango Tango, plano modificado 2104, desce em condições visuais para 1500 pés, ajuste 1004, reporte na rotatória visual com campo. Alfa Tango Tango. Tango Tango. So 076, reduce speed to 250 knots. Reducing already, Gomba 076, reducing 250 knots. Gol no 602, reduz a velocidade para 200 nós, desça para 3000 pés, ajuste 1014, gol no 602. Afirmativo, reduzindo 2003-014 no 602. Kilo Bravo, ciente, está livre o ingresso, a parte alinhada, pronto. Confira para a liberação no corredor forte, qual vai ser a radial ideal de subida visual para Campina Grande? Solo Salvador, TAN 3897, formação Whisky. Ciente, aguarde copo. Salvador, ground, está para o meu metro, pegou? Confirme, o Mike Romeu Golf. Confirma aqui. Prossiga. 269. Mike Romeu Golf, best clearance. Solo Salvador, Gol 601. Prossiga. Salvador, Paulo, Salvador, Gol 601. Prossiga. Então, 8002, autorizado acionamento para o Chibete, chama o plano para o táxi. Ah, autorizado para o táxi. Permissão está baixa. Ah, agora sim, 5% agora. Boa noite. Colo 076, stand flight level 050, reduce speed to 000 knots. Condor 076, stand flight level 050, reduce speed to 200, 200 knots. Frequency 127.75 and report active information. Paulo Salvador, Gol 601. Confirme para o solo. Paulo Salvador, Gol 601. Prossiga. O 601 cotejou a aprovação para o Rio de Janeiro, foi recebido. Repita, por favor. Aprovado Galeão, 360, Pesolu no 4, decola no 0, direita da El Blas, 1935, no 8 decimal. É o Alfa Tango Tango, iniciando a curva para a final da 1-7. Então o Tango aguarde para a final, ok? Aguarde para a final do 7, mantém espera na rotatória, aguardando. Manterá a espera na rotatória, o Alfa Tango Tango. Gente, mantém a posição, Bravo. Na aproximação, desça para 2.000 pés, autorizado ILS, ajustando 0, 1 no 5, repouso estabilizado. Então, 3.560. Reduz a velocidade para 1.809. Nemativo, tem um tráfego à vista, descendo para 2.000, 1 no 0, 1 no 5, meio por forma estabilizado, então 3.560. Localizado, localizador, voo no 602. Voo no 602, completo final LS, 2 milhas para marcador externo, também torre 1 no 8 decimal 6. 186 até volta, voo no 602. Salvador, voo 1602, boa noite. 602, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Na escuta, voo 1602. Localize a course, descente to 3,000 feet, climate 1015, condor 076. Condor 076, right heading 230, descent 3,000 feet, QNH 1015. Gente, mantém a posição. O 3894, solo 11, direita, 1219, solo. 219, boa noite, 3894. A meia dúzia de milhas à sua frente, no marcador externo no momento, completo final LS, chame torre 1 no 8, decimal meia, 3560. Sim, 1186, voltando 3560. Salvador, boa noite, Santana 3560. 3560, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. 3560, Juliette, aguarde nova instrução para ingresso até o portão 05. Frente, mantenha antes da Juliette, 3894. Positivo. É, aguarde nova instrução ao chegar antes da Juliette, que será informado quando tiver autorização para ingressar o 05, ok? Papá Romeu, Mike Romeu Golf, é o solo? Mike Romeu Golf, our information Whiskey, Mike Romeu Golf. Ok, Mike Romeu Golf, please, what's the airport name? Sierra Juliet Charlie Alpha. Yes, ILS will post established, condo 076. Condor 076, left heading 140, intercept ILS runway 10, we're both established. Juliet, Charlie Alpha. Affirmative. Okay, after Papa Charlie Lima, IFR, flight plan canceled, and flight level 065 to visual landing in that airport. Weight clearance, and you wrote your flight plan incorrect, okay? The flight level correct is 430. Mike Romeo Golf, weight clearance. Affirmative, standing by, Mike Romeo Golf. Não, mantenha no corredor forte, mantenha-se na altitude, ok? Do corredor, aguardando para prosseguir a subida. CRS Lima Kilo Bravo. Então, a partir de agora, em curso na medida do possível, que vou evitar a nova espera. CRS Tango Bravo. 602, seu solo, ao 104, direito, 129, solo. Direito 219, 1602. 897, prossiga. Já teria nossa autorização, Guarulhos? 2897, ainda não. Aguarde cópia. Tá ok. Passou Juliette, tá 3894. Nordeste, aí pra cruzar logo o campo, viu? Proa Nordeste, Lima Quilo Bravo, dá presente. Terminou o pushback no portão 06. 560. Foi acionado pelo B158, autonomia 4 horas, alterna Guarulhos para o táxi. 158, Guarulhos, autonomia? Autonomia 4 horas. Gente, já terminou o pushback aí no portão 06, confere? Tá no 1-1-1, saiu do 1-1, tá pronto pro táxi. Ah, no 1-1-1. Prossiga até o. Até antes ali do 06, tem um tráfego no 06. Ciente, até antes do 06. Vou no 601. Fusão aí com o litoral, Bravo? Afirmativo, senhor. Então agora, a partir de agora aí, continua pro do litoral, ok? Mantendo a linha do litoral, sem 1.500 pés, ok? Linha do litoral, 1.500 pés, Bravo. Gol, que no portão 06 foi autorizado o pushback acionamento? Afirmativo, está parado no gate ainda. Solo, gol no 601? Ah, tá ok. O TAM 3834, livre ingresso, portão 05. Livre, está 3894. Gol no 601, desconsiderem. Chame pronto para acionamento pushback. Tá ok, mas chama agora no 601. Solo Salvador, boa noite. Gol no 602, livrou. Livre táxi até antes da Juliette, aguarde instrução para ingresso. Aguardar antes da Juliette, gol no 602. Solo 3560, está livrado na sua escuta. 3560, como número 2, seguindo o bang da Gol à sua frente. Mantém a posição antes da taxa de Juliette. Matias, seguindo o bang da Gol, vai manter a sua Juliette, o TAM 3560. TAM 8002, observe o Airbus da TAM em sentido contrário, estacionando no 05. Mantenha a posição no traverso do 06. Após esse tráfego, livre prosseguir até o ponto de espera da 10. Ciente, visual contrato após o mesmo, prossegue ponto de espera da 10. Chama o controle 19-35, Bravo. Ciente, 19-35, Bravo. Que Romeu Golf. Go ahead, sir. Lima Kilo Bravo. Sierra Juliet, Charlie Alpha. flight level 430, negative flight level 450, via upper risk 58. After takeoff, runway 10, maintain runway heading until passing 2,000 feet, then right turn, Goli and Gonza transition, call code 5144. Approach control 119.35, tower 118.6. Read back. Salvador Delta, Papai Michael Golf, Trieste Mococa, 5430. We are up at least 5-8, take off runway 10, straight ahead until 2,000 feet, and direct to Goli after Volga transition. Control 119.35, did not copy the transponder, stock code. Score code 5144. 5144, request runway 17 to take off. Já me escuta, aguardo coordenação. Aguardando, bravo. Call and ready to start, Michael Lavo. Voo do 602 está próximo da Juliette. Batango Lima, Kilo Bravo. Informe o destino e o nível solicitado para mudança de regras. O destino será Serra Bravo, November Tango, e o nível 110, 110. Ciente, aguardo coordenação com o Centro Recife, para Patango Lima, Kilo Bravo. Aguardando, Bravo. E gol no 602, livre ingresso, portão 01. Portão 01, gol no 602. 08, para lutar 3560. Torre Salvador, boa noite, Chutão 8002, ponto de espera pronto. Então 8002, autorizado alinhar e manter 10. Alinhar e manter 10, 8002. Condor on the ground at 18, lift to the right and contact 121.9. Condor 096 to the right and 121.9. Charlie Tango Alfa, livre a decolagem, vento 160 graus, 89. Risk 50, conforme plano de voo apresentado, até o destino. Decola da 10, curva direita, saída da El, transição de Né. 119.35, 118.6. Transponda 5155. Autorizado Guarulhos, 340, até o risco 50, decola da 10, curva direita, da El de Né. Solo Salvador, agora no 601, gate 62, pushback acionamento. 18.6, 5155, transponente. Protejamento correto, chame pronto para acionamento. Chama lá. Sound good evening, Condor 076, vacated on Alpha. Taxi straight ahead, call before Juliet. Condor 076, we continue straight ahead and booking for Juliet. Solo Salvador, agora no 601, gate 62, pushback acionamento. Tem um tráfego estacionando no 08, Airbus da TAM. Assim que ele passar a cauda, autorizado. Chame pronto pro TAM. Após a passagem do TAM, nossa retaguarda, gol no 601, puxa bem estacionamento autorizado. Cleared. Call me ready to taxi. We'll call one ready to taxi. To taxi, back to the golf. Papapá de Charlie Tango Alfa, contato radar na decolagem, suba ao nível 430 na saída da El, transição de Né. 430, subida da El de Né, Charlie Tango Alfa. 5. Aguarde cópia, Joker 16. Pouso no zero, baixar travado, voo 123. Charlie Tango Alfa, decolou os 20, controle 1935. Posição 8002, decolou os 21, controle 1935. 1935, obrigado, uma boa noite. Meu pés, ajuste ano 05, autorizado ILS. X-Ray, reporte estabilizado, portaria 2101. 2101, após o TAP, desce para 2000, ajustando 1015, ILS. X-Ray, está pensando zero, 2101. Sabatango Lima, Kilo Bravo, autorizada, presente direto Natal. Autorizado direto Natal, CN, Bravo. Controle, boa noite, então 8002 decolado na sua escuta, dial. Condor 076, holding position on Alpha, clear Alpha, next to Julian. Joker, no meio, autorizado Natal, nível 210, via Golf 677. Após decolagem, pistão no zero, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju, controle 119.35, torre 18.60, código transponda 5137. Solo Salvador, está pronto para o táxi Gol no 601, a bordo 189, 4 horas e 1 minuto, alternativa Campinas. Autorizado táxi, ponto de espera, pistão no zero. Autorizado táxi, ponto de espera, pistão no zero, Gol no 601. Joker, eu nomei, aguarde pro cotejamento um instante. Paulo Salvador, Gol no 601. Autorizado táxi, ponto de espera no zero. Gol no 601, transferência. Ponto de espera no zero, 1862, Gol no 601. Obrigado. Prossiga agora com o cotejamento, Joker, 1 no 6. Sua transmissão foi bloqueada, Joker 1 no 6. Tente novamente o cotejamento. Conduziu 76, after Boeing 737, passing in front of you, clear taxi, gate 10. Conduziu 76, behind, now taxiing break via the QA Julia to gate number 10. Vento 170 graus, 62 anões. Torre Salvador, agora no 601. 601, confio com o recebe a torre. Torre Salvador, agora no 601. 601 na torre. Na escuta agora? Na escuta, agora no 601. Ok, senhor, desde o seu lado teve uma hora que a aeronave bloqueou por uns 2 minutos a frequência. Pelo jeito é seu equipamento aí então que está bloqueando, que agora passou a escuta da torre e está bloqueando novamente, ok? Cheque o equipamento. Tá ok, afirmativo. E quando pronto, livre a decolagem. O vento de 1.60 graus, 8 nós. Verifique aí os microfones aí para, após a decolagem, não bloquear também a frequência do controle, ok? Ok, obrigado aí. O 601 está autorizado a pistão no zero, a decolagem. Afirmativo, vento 1.70 graus, 8 nós. Positivo, obrigado. 8.264, obrigado, bom domingo. Bom domingo também.